tu plata en la moda. Pues eso, negra. Negra, ¿qué querés, negra? ¿Qué querés, negra? Dejame en paz. No me destape, negra. No me destape, negra. Vamos de nuevo, entonces, ¿eh? Eso ahí. Todo el mundo saltando y poniendo. Pois é, pessoal, vamos lá. Quero ver todo mundo curtindo, todo mundo bailar. Essa onda me gusta. Como é que tá? Ó, nena, vamos bailar comigo. Olha aí, olha a onda, é isso aí. Movendo na colheita, me gusta essa onda. Mariana, vamos bailar comigo, senão tu não vai comer pochoclo, hein? Olha aí, olha aí. Olha o pochoclo aqui, calentito. Mariana, essa é para ti, é para vós, hein? Te liga, te liga. Negrito, hein? Tão bailando com o negrito, que lindo. Que contente me põe.